essa dor. Achei que nós dois tinha nascido um pro outro. Você partiu meu coração. Achei que esse fermento faria crescer o nosso pão. A minha lupa encontrei um fio de cabelo no seu paletó. Esse cabelo não é cabelo dessa cabeça que agora chora no teu ombro. E no frio que estou, sangue em minha veia, já acabou todo amor que havia guardado na geladeira. Tentei me render, não reagi. Você tirou tudo de mim e pensei que ganharia o seu amor em troca, mas ganhei uma punhalada. Agora o que adianta essa sirene tocando que já tá demais. Eu perdi, você está por aí. Será que você se lembra de mim quando está olhando para trás? E no frio que estou, todo amor que havia guardado na geladeira. É tão triste, o vento insiste e sopra você pela janela do meu quarto. Que pena, os tempos vão mudar. Agora estou vazando.